O casamento é a instituição mais antiga da sociedade. Ele é considerado a base da família e por muito tempo foi indissolúvel. Com o passar dos anos, essa imagem do casamento vai sendo destruída. De acordo com a Associação Justiça Criança, cerca de 2.500 divórcios são realizados por ano no país. Ao todo, são mais de 200 mil crianças em lares separados. Desse número, mais de 70 mil não veem o pai. Aqui no Brasil, a lei do divórcio foi aprovada em 1977. Antes disso, quando os casais não se ajustavam mais, a alternativa era o desquite, que não permitia um segundo casamento. Os filhos de uma pessoa desquitada não recebiam os mesmos benefícios de filhos de um casamento legal. O divórcio atualmente é considerado como uma coisa normal, mas para os filhos que assistem todo o processo de separação e o desgaste do casamento de seus pais, é uma experiência muito dolorosa. É o que conta a estudante de ensino médio, Aline Andrade, que é filha de pais separados. Meu pai acha que minha mãe traiu ele. Só que se traiu, eu tô até emotivo, entende? Porque eles estavam juntos, eram casados. E depois de um tempo do casamento começou a esfriar o clima, entendeu? Meu pai começou a ser muito frio com a minha mãe. Ela fala pra gente que não traiu. Aí, nesse meio, assim, eles começaram a brigar, a discutir. Eu participava de todas as brigas. E era muito triste, porque eu me sentia mal. Eu falava pros dois parar de brigar e eles não me ouviam. A mulher divorciada no Brasil continua sendo vítima de discriminação, como o caso da professora Delcy Helena Grelman, que se separou há 16 anos atrás. Eu me sentia discriminada, mesmo pela parte por algumas pessoas da sociedade, algumas pessoas da igreja. E, então eu me sentia discriminada como uma mulher divorciada, como aquela que estava sempre à espreita do homem ou do marido das outras. Na opinião do psicólogo do Centro de Aconselhamento Psicológico do NASP, Eliezer Fernandes Gams, o divórcio pode ser considerado até mesmo saudável, dependendo de algumas circunstâncias. Quando o casamento chega nesse estágio de que fica insuportável a presença de um e do outro, então aí sim o divórcio é visto, a separação é vista como uma coisa até saudável, porque eles estão indo em busca da felicidade deles. De certa forma, a opinião do psicólogo tem respaldo na Bíblia. Embora a ordem divina em Gênesis capítulo 2, verso 24, determinasse que o homem e mulher se tornassem uma só carne, e Jesus, em Mateus 19, verso 5, decretasse que aquilo que Deus uniu, o homem não separasse. A lei de Moisés permitia o divórcio em algumas circunstâncias, como está escrito no livro Deuteronômio, capítulo 24. De acordo com o doutor em aconselhamento familiar e professor de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Natanael Moraes, o grande problema do divórcio hoje é que os casais não têm se esforçado o suficiente para manter o casamento. O que Deus uniu não separa o homem são os aspectos relacionados com o casamento. Portanto, no pensamento de Deus, não deve haver divórcio, quer dizer, o casamento é uma união definitiva. Então, o primeiro problema é que hoje é muito fácil divorciar. Então, por razões fúteis, as pessoas se separam. Ou porque não tem boa vontade de ter paciência, de esperar, de se ajustar, se adaptar. Então, o meu problema do divórcio, atualmente, é a falta de compromisso com uma união vitalícia, permanente, insolúvel. Casar é uma decisão muito importante e requer seriedade, preparo e domínio próprio. Muitos casamentos são rompidos pela falta de preparo dos cônjuges e de equilíbrio emocional para lidar com os problemas que fazem parte da rotina do casal. A solução para o problema, segundo os especialistas, passa por essas questões. Ana Carolina Rigengo, para o Destaque Santa Catarina.